menina das tranças loiras, como douradas auroras que o sol ardente ilumina. Não ria dos meus cabelos que outrora foram tão belos como os seus, linda menina. Esta cabeça que a neve já salpicou ou de leve, e onde os cabelos são escassos, já fez acender desejos, já descansou entre beijos e em deslumbrantes regaços. Guarde o seu sorriso, não faça alarde da sua beleza. Se o sorriso é preciso, se um dia mais tarde chorar de tristeza, não pense que o mundo ledo é tudo sorrisos francos, e pense que tarde ou cedo há de ter cabelos brancos. E como há pouco lhe disse, vivi sonhos encantados que o amor iluminou. Já afaguei com meiguice muitos cabelos doirados que o tempo agreste orvalhou. Não ria, pouco tenha calma, e Deus guarda suas tranças da cor do ouro fulgente. Seu sorriso fera alma de quem vive de lembranças do amor há muito ausente. Pense que o mundo ledo é tudo sorrisos francos, e pense que tarde ou cedo há de ter cabelos brancos.